naquele pique. Diretamente da Zona Oeste, porra! Tá lotado de piã, desce campa. Zero emoção quando o assunto é confiança. Sem coração quem trai o nó. Você! Quero pagar em sapadão. Brilho do... Jesus andava com 12, mas um era juro. 9 milímetros embaixo da blusa. Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva de bala nos filhos da... Ele vai cantar pros amigos privados. Representa a Zona Oeste para os diamantes pro... Pro meus crianças e pro orgulho. Mesmo assim eu sou criado a coronel. E vários irmãos e morar no céu. Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel. Quem é tu? Diz pra mim qual o seu papel. Relata as histórias da mente do nego. Bota um AK que te faz sentir medo. Te manda embora mais cedo. Isso é literalmente um enredo. Nós somos a conquista. Tropa na pista, mas tropa na pista. Esse mano é de quem? Deixa o corte na... Esse nego é um peixe, ele mordeu a isca. Esse nego é um peixe. Foi pela boca e o que? O exemplo é lembrete. Então vou deixar do jeito que tá. Se eles querem testar, deixa eles tentar. Nada mal se nós tá fazendo dinheiro. Nada mal se nós vai chegar em primeiro. E o que vem? Vem. É tchê, do pique da indola. Norte é uma latê, tropa. Na onda eu vou voar. Te cria nossa fé. Vai bater ou bater. Cheio do nota que tu quer. Acelerando a jada. O barulho da joia. Alemão na sola. Piranha, comenta. Me nota, me dia a dia mais iluminado. Nós vai brilhar noite a noite mais abençoado. Back na boca, baco na bag. Te levo pra noroar, hoje tá back. Bala de ponta oca, vai te dar match. Eu não deixei com a boca, e nem tu já bebê. Tudo que eu quero faz, nem não faz. Desse me tem me guardado, vários mandados tentaram. Todos pararam, todos ficaram. Sempre na rua do alto, mesmo no baixo, eu sei quem tá. Foda-se a porra do jogo. Meu coração blindado igual um carro forte. A oração da minha mãe livra da morte. Nós não se esconde, só sei o que eu passei. Várias vezes eu errei, todos eu superei. Pra Deus eu faço uma oração. Eu e Tini Rubi, DJ Nanja, vem de mó tempão. Ouve o coração, sei do meu caminho, minha missão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Dos inimigos eu sinto muito visando do Newton. Escuro, fudo nessa roupa que sem. Gastando dinheiro sem. Oi mamã, no bom pretado eu tô indo pra London. 114 estampado no avião. Desde menor acreditei no meu sonho. NDML é o bando, eu quero ver sua cara de frente pro... Eu tenho compromisso, agora ela continua sendo. E se nós passa, ela fica jogando. Mudei, me diz que mantém. Nós dois depois do baile, fudendo a mesa. Sei que tu gosta. Rebola na minha frente, de um jeito diferente. Se ela pede, pane ou vende, minha visão de criança. Sem essa de sem compromisso. Eu vou te me foco desde o início. Eu tô fazendo por baixo, tô já me chupa. Tá nada mal. Agora no fado, se brecha nas cordas. Sem ter medo de morrer, porque vai ser sorra. Vem. Se hoje tem baile, ela quer lançar com dois. Na hidromassagem, tu vai ser na dora. Vem, sente e não sai que esse rasgo vai tirar tua pose. Quem tá feliz, dá um gritão aí, porra. Pus um cheio de joia no meu bolso cheio. Top que Vinícius Júnior, quem não vem fazendo história. E nós tá bem, no morrão, tem duas equipes. Quem fecha a cara da mão faz barulho pra caralho. Deus, eu faço uma oração. Guarda meus irmãos, eu e Tini Rubi, DJ. Ouve o coração, sendo meu caminho, minha missão. Deus me fez um campeão. Faz barulho, barulho, barulho.